Fica no cantinho da emoção. Onde eu possa fumar, onde eu possa falar, onde eu possa conversar com minha imaginação. Será que eu consigo resistir a esse corpo que só quer me seduzir? Tô hipnosa hoje, sozinha no cantinho da emoção. Onde eu possa transar, onde eu possa amar, onde eu possa esbanjar toda a imaginação. Será que eu consigo respeitar toda a lorota que eu tenho que escutar? Tô eufórica hoje, sozinha no cantinho da emoção. Onde eu posso acertar, onde eu posso alcançar, onde eu posso equilibrar toda a imaginação. Eu consigo partilhar da emoção que é de te ter e de te dar. Tô amorosa hoje, sozinha no cantinho da emoção. Onde eu posso sentar, onde eu posso olhar toda a introspecção da sua imaginação. Horas e eu quero produzir. Tô filosófica hoje, sozinha no cantinho da emoção. Onde eu possa fumar, onde eu possa falar, onde eu possa conversar com minha imaginação. Será que eu consigo partilhar da emoção que é de te ter e de te dar? Tô amorosa hoje, sozinha no cantinho da emoção. Onde eu posso sentar, onde eu posso olhar toda a introspecção da sua imaginação. Oh yeah. Salve, salve, galera! Mequetrefes de plantão, está no ar mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Começamos o programa aí com a musa da minha carteira, Patrícia Chape, cantando O Cantinho da Emoção. Grande som, vai voltar aqui nos próximos blocos aí. Começamos aqui com os álbuns aniversariantes da semana. No dia 1º de outubro de 1984, Ramones lançava To Toad To Die. Eu trouxe a canção Mama's Boy pra gente comemorar aqui com eles. Ingo e Malmes se lançou no dia 30 de novembro de 85, Marching Out, Don't Let It End, é o nome da música que eu trouxe aqui. U2 lançou no dia 1º de outubro de 84, Unforgettable Fire, grande álbum. Eu trouxe Bad, Traffic, super banda com Jim Capaldi, Steve Winwood, entre outros, lançou no dia 2 do 10 de 73 seu segundo álbum, On The Road, que eu trouxe Shot at the Fantasy Factory. Jeff Beck, grande Jeff Beck, lançou Beck's Guitar Shop, no dia 3 de outubro de 89, eu trouxe Guitar Shop. Kate Richards, sim, lançou seu primeiro álbum solo, dia 3 do 10 também, de 89, Talking Ship. E a música que eu trouxe aqui foi Big Enough. Paul McCartney lançou um álbum de covers no dia 4 de 10 de 99, Run Devil Run, com participação de grandes músicos, entre eles David Gilmour, Empires de Purple. Eu trouxe Run Devil Run pra gente comemorar. Esse é o primeiro bloco, volto já. Thank you. a secret got a concrete skull. You couldn't shut up, you're an imbecile. You're an ugly doll, there's nothing to gain. You couldn't shut up, you had a bad, bad brain. Try again. Don't let it end. If you tear yourself into again, if I could, yes I would, if I could, I would let it go. Surrender this location. sound performance. Groove Tube, killer cabs. You're a Strat Cat. Patch in. Dangerous distortion, serious sustain. Slinky, super slinky, boomers, double ball ends. It'll phase, it'll flange, it'll fuzz, it's fast, it's flexible. Just feel those frets. A simulated comb filter for stereoizing a mono source. It's got a scaled down Strat style body with the feel of a Les Paul. Deep cutaways, no pick guard, and a couple of humbuckers. Full shred. Stiff neck, brass nut, and an ebony fingerboard. Balls Deluxe. Thank you. De volta aqui para o segundo bloco, agora com os artistas aniversariantes da semana. Nem todos estão entre nós, para te falar a verdade, acho que a maioria aqui já se foi. No dia 30/9, completaria 76 anos, Mark Bolan do T-Rex. Para comemorar, eu trouxe Carry On, grande clássico do T-Rex. No dia 2/1, Mariska Veres, da banda holandesa Shocking Blues, completaria 76 anos, eu trouxe Never Marry Railroad Man, Never Marry Railroad Man. Albert Collins completaria 91 anos no dia 2/10, eu trouxe I Am Drunk. Sting, grande Sting do The Police, completou 72 anos no dia 2/10, eu trouxe The Police Wrap It Around Your Finger. Esse mesmo, Robert Allen de Ofunda. Mike Rutherford, 73 anos, no dia 2/10, eu trouxe All You Need Is Miracle. Mike Rutherford, guitarrista do Genesis, eu trouxe da carreira só dele, All You Need Is Miracle. Brian Johnson completou 76 anos, no dia 5/10, Brian Johnson, vocalista do AC/DC, que já chegou quebrando tudo, o terceiro disco mais vendido da história, Back in Black, do AC/DC, mas eu trouxe Thunderstruck. E fechando aqui, nosso mago Zé Ramalho completou 74 anos no último dia 4, eu trouxe Os Jardins das Acácias. Zé Ramalho, Robert, claro, Zé Ramalho também é rock and roll. Vamos nessa aí, galera, na sequência tem o Jardim Sonoro. Eu volto logo depois para falar de um festival que tá rolando lá em Betim, Minas Gerais, beleza? Então, na sequência, Jardim Sonoro com a nossa musa Priscila, e eu volto depois da Priscila. Valeu! Like a car. let me tell you then one thing. Sun go down, I get with my friends and I begin to clown. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk, I'm just drinking. But you're so high. Oh man, you know I ain't high. But you're so high. I just take a little bit every now and then. But you're so high. Oh man, you gotta be sharing yourself. Stay drunk all the time. Oh, come on now, now y'all be like that. Come home last night. All lures, baby getting a fuss. I say, honey, hush. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk, I'm just drinking. But you're so high. Man, I ain't drunk. I done told y'all I ain't drunk, man. Why y'all do me like so that? High. I just having fun, man. But you're so high. What? Oh, no, I'm not. Stay drunk all the time. Man, I don't know why y'all talking about me like that. I want to thank you too. Now let's have a little drink, just me and you. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk, I'm just drinking. But you're so high. Who me? I ain't high, man. But you're so high. How y'all talk about me like that? But you're so high. You gotta mind your own business, though. You gotta watch yourself too. You understand what I'm saying? I want to tip you, baby, before I go. I'll be back tomorrow night and drink some more. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking. But you're so high. Oh, no, you the one drunk. Look at your eyes, man. But you're so high. Don't you tell my lady now. Well, I ain't here, but you're so high. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You come. Sorry. dessa cidade, que não passe de um lugar comum. Mas o solo é de fertilidade, no jardim dos animais em jejum, esperando alvorecer de novo, esperando anoitecer pra ver a clareza da oitava estrela, esperando a madrugada vir. E eu não posso com a mão detê-la, e eu não passo de um rapaz comum, como e corro trapézio na rua. Foi graveto no bico do anão, vez em quando sou dragão da lua. Momentâneo, alienígena, a formiga em viva carne crua, perecendo e naufragando no mar, naufragando no mar. Da terra do fogo, sanguessuga sedenta de calor, desemboco o canto nesse jogo, como a cobra se contorce de dor, renegando a honra da família, venerando todo ser criador, no avesso de um espelho claro, no chicote da barriga do boi, no mugido de uma vaca mansa, foragido como Judas em paz. A pessoa que você mais ama, no planeta vendo o mundo girar, vendo o mundo girar. Olá, sejam muito bem-vindos ao bloco de música independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica por dentro de tudo que tá rolando na música independente do Brasil. Hoje eu tô um pouco saudosista, então eu resolvi fazer uma playlist só com bandas que eu gosto bastante e que as músicas me deixam muito feliz. Então no set de hoje a gente vai ouvir bandas que eu já toquei aqui algumas vezes, mas que sempre vale a pena a gente ouvir de novo. Para começar, eu vou com eles, meus amigos lá do Rio Grande do Sul, pessoal da banda Stout. Eu tô com saudade de lançamentos de vocês, viu? Faz tempo que não aparece coisa nova. A Stout é uma banda do Rio Grande do Sul que faz um som assim, bem com várias influências diferentes do rock, e principalmente do rock dos anos 2000. E deles a gente vai ouvir a música Novo de Novo. Logo depois, hein, vamos lá para Bahia para ouvir outros queridos amigos da banda Mal. Eles estiveram não tem muito tempo no Rio de Janeiro. Deu para matar um pouco a saudade deles. Mas o som deles é aquele som ideal para o fim de semana. Então já prepara sua cerveja, aumenta o som que dá mal. A gente vai ouvir Hell and Back. Fica aí que eu volto já. Don't break a spell. Don't threaten me about going in. haunted, and you at the grave. What haunted you call yourself? All new moves, grab news, and seven hidden thoughts that you forget. It's not even you, but it's too rough and roll of the beast wearing black. You cannot defeat me, you know you won, cause I went and went back. Let's go! Don't burn the wheat, don't break his spell. Don't threaten me, I'm up, going and going. You better up, better listen well. Don't threaten me, I'm up, going and going to hell. It's a piece of tea. And you were the brave, but haunted, you called yourself. All new moves, grab news and savage, and you thought that you could catch. It's not even you, but it's too rock and roll of the beast wearing black. You cannot defeat me, you know you won, cause I went and went back. Voltando nesse segundo bloco, a gente vai escutar uma banda que, assim, dá um quentinho no coração, sabe? Eu adoro a sonoridade dessa banda. Em breve eles estão aí com um lançamento também, que eu já fiquei sabendo. Mas enquanto isso, vamos ficar aqui com a música deles, Blizzard in Emotions, que é a minha preferida deles. Eu tô falando da banda Chimera Inside. Depois vem um som um pouco mais pesado, a gente vai tocar aí um pouco mais de stoner. Tô falando da banda Always Alounded, que faz um som muito porradeiro e que eu adoro também. Tá sempre por aí nas minhas playlists. E deles a gente vai ouvir As Cold As Hell, para combinar com o Rio de Janeiro, que anda muito quente nesse verão que tá chegando. Prepare o leque e fica aí que eu volto já. Follow the way, orbital. ago? For sure. So? Here we go again! Bloco do programa, agora eu vou tocar uma banda que também é lá do sul, se eu não me engano. Eu gosto bastante do som deles e eu espero que vocês curtam também. Eles têm um vocal assim super aveludado e um som super técnico, super legal de ouvir. Eu tô falando da banda Neverwinter e deles a gente vai ouvir a música Phoenix. Pra fechar, eu vou de novo pra Bahia pra gente ouvir a música do pessoal da Síndrome K. Eles são outros queridos que em breve também estão aí com lançamentos, mais coisas novas para a gente conhecer. Mas enquanto isso não chega, a gente vai ouvir deles a homônima Síndrome K. Fica aí que eu volto já! Thank you. da imbecilidade viram armas para lutar, mesmo contra sua vontade. Essa doença que vai te curar não tem remédio a diluir. A mentira que pode te salvar da morte já tem um nome. Espero que você tenha curtido o programa de hoje. Eu sou a Priscila e a gente se encontra na semana que vem com mais rock nesse bloco de música independente do Panela do Rock. Não esquece de me seguir lá no Instagram, no @jardim_sonoro, e a gente se ouve na semana que vem. Até lá! Bom, essa aí foi a Priscila com o Jardim Sonoro e o melhor do Underground Nacional. Sequência de abraços aqui, os nossos amigos sempre acompanhando aqui no Panela do Rock. Galera da Rádio Rock 220, Paulo Dan, Guto, Vivi, Pete, Zé Júlio, sempre produzindo conteúdos bem legais para a galera consumir aí de segunda a sexta a partir das 8 horas da noite. Anselmo da Rádio Beninha do Rock, PC da Rua do Rádio Rock lá em Osório, Rio Grande do Sul, o José da Live da Seven Rock Radio na Flórida, Jorge da Live Rock Radio na Costa Rica. E é isso, Marcelo Mica do Pouco do Groove. A galera sempre ligada aqui no programa, meu amigo Du, por onde andará o Du, provavelmente lá no bairro do Torinho, meu filho Theo lá no seu, sempre ligado aqui, minha amiga Pati, família Chau em Feira de Santana, o Marcão lá em Serrinha, o Everton também em Serrinha, o Cristiano do Museu do Rock, 30 anos do Museu do Rock, o Underground do Underground, o cara faz rock and roll, festival, no sertão da Bahia. O Marcão da Fatal Reality, que vai estar aqui lá em Minas, Goiás, em Salvador, o Júnior, o Luiz Omar, o Ronaldo Pitanga, o Alilson, toda essa galera que curte o Panela do Rock. O Jaelson em São Paulo, o Davi também em São Paulo, o Sammy em Lafayette, o Gonzalo Munhoz no Chile, o Ariel na Argentina, o Pablo no Uruguai. E é isso, se eu não mandar um abraço pra você, sinta-se abraçado aqui no Panela do Rock. É isso, amizade, consideração, vamos nessa. Falei que ia voltar aqui a Patrícia Schack de novo nesse bloco aqui do lançamento da semana, né? Com o Cantinho da Emoção, Banda Ampere de Pernambuco, Liberdade do Cavaleiro lançou essa semana também, Fatal Reality, meu amigo Marcão, lá em Umas, Goiás, eita, quero o homem do Pequi com cachaça, Blood for Blood, Cidadão Blindado, meu amigo Cleiton Gorila,

falar que, em vez de achar uma colagem, tipo, quer falar do homem, tá ligado? Fica preocupado com muitas coisas do mundo, gastar dinheiro assim. Uhum. E tem coisas que são mais simples, entendeu? Cara, ele esquece. Tu não mostrou a letra pra ele ainda, não, né? Mentira supersônica, as pessoas estão atônitas. Realidade atômica. Mentira supersônica, as pessoas estão atônitas. Realidade atômica. Mentira supersônica, as pessoas estão atônitas. Realidade atômica. Mentira supersônica, as pessoas estão atônitas. Realidade atômica. Bombas atômicas são crônicas da nossa idiotice. Você nunca disse nada e veio cheio de crendices. E quem disse que não existe um dono nesse jogo? A pele do cordeiro esconde as intenções do lobo. Cientistas, generais, reuniões e rituais. Na mão da falcatrua somos meros fractais. E onde estás? Que não entendes a tramóia. Os craques da TV tirando a gente como nóia. Mais um filme em Hollywood celebrando uma tragédia. De volta pro futuro derrapou na Idade Média. Wikipédia sodomizando uma esperança. Engravidando mentes, mas quem cuida da criança? Acelere uma partícula, remova uma película. Calcanhar de Aquiles de uma época ridícula. E na cutícula, esvaziando efeito estufa. A fome e a miséria na plateia de pantufas. Urânio enriquecido, empobrecendo a humanidade. Plutônio engole ozônio e dilacera uma cidade. Brota lá o S.A. dá pra ganhar, segue na brecha. Da guerra nuclear só vai sobrar o arco e flecha. Mundo moderno, mediteros, magnatas. O século XXI ainda sendo primatas. Mamatas, cargo, hierarquia pra poucos. Que sempre consegue a escala no topo. Escraviza meu povo de forma leve e sutil. Através de palavras que sai da boca gentil. Ô pátria amada Brasil, cansa postar um fuzil. Cansei de ser imbecil, não fala nada nem o pio. Ó tio, abre os olhos, se mexa. A mente, a cabeça, o diabo, a besta. Em todos os lugares, nas ruas, no bares. No satélite, nos ares, em qualquer que é patamares, patamares, até vários navios, bússola e GPS, radares de aviões invisíveis em teste. Bete cientista, atores, artistas, cada um na sua função com seu ponto de vista. Usando a ficção como som realista. Se quiser vir na lista, Titanic, a tragédia. Disputou vários prêmios, ganhou da comédia. Coisa estranha a matéria, veio de máscara polêmica. Bem-vindo à nova era da cadeira acadêmica. Acadêmica, dinheiro gastado, jogado fora. E muita gente morrendo de fome aqui no Brasil, África, Angola. Guerra de milhões biológica, fabricado como Covid, Ebola. E agora? E agora? E agora? Mentira supersônica, as pessoas estão atônitas. Realidade atômica. Mentira supersônica, as pessoas estão atônitas. Realidade atômica. Mentira supersônica, as pessoas estão atônitas. Realidade atômica. Mentira supersônica, as pessoas estão atônitas. Realidade atômica. Agora vem e vão. A música no toma seu lugar. O frio ainda está aqui, conversando com a minha insatisfação. Minha mente. Estou aqui. Histórias sem fim de prazer. Esse foi o nosso bloco de lançamentos da semana, né? Que anda acontecendo no Underground Nacional, com apoio também o Underground de Betim, Minas Gerais. E agora, galera, eu vou trazer para vocês o lançamento, pode-se dizer, do mês, a soteropolitana, assim, de Salvador, Candice Fiais, lançou Groove Quimera, segundo álbum, com uma pegada de jazz, rock, blues, bem a praia que ela bebe, lançou esse álbum aqui com 7 faixas. Eu trouxe então o álbum inteiro pra gente curtir aqui e pra vocês conhecerem. Então começamos aí com Pra Lembrar, Um Passo à Frente, Epifania, Antes Que Eu Desapareça, No Mesmo Lugar, State of Love e Little Heartbreakers Along the Road. Então, o álbum tem participação de Cândido Neto, Trio e Sopros em State of Love com Lucas Dedier, Matias Trent e Gleison Coelho. Então prestem atenção nesse som, Candice Fiais de Salvador, o nome do álbum é Groove Quimera, blues, jazz, rock and roll, tudo uma coisa, essa música canta demais, curtam aí, eu volto para fechar o Panela do Rock. Groove Quimera, Candice Fiais. Tudo pode mudar. Sim, chega perto de mim. vou começar minha revolução. We'll be right back.

você percebe que a vida não estende a mão. Se você não resolver se movimentar, porque depois você olha pra trás e vê que criou raiz e ficou no mesmo lugar. E ficou skill. essa foi a Candice Fiéis de Salvador, que era um grande lançamento de Salvador. E nós vamos para o derradeiro álbum, o derradeiro bloco da Panela do Rock. Espero que vocês tenham gostado. Vou fechar aqui o nosso bloco de luz, né? Seguindo a pegada que eu disse aí. Antes, o lançamento, recentemente o Tia Anastácia passou por algumas mudanças, né? Natural, né? Na carreira da banda. Lançaram Miriam para começar esse bloco, mas o bloco é de blues. Nessa coisa tem acorde 7 de Goiás, Charme for You. Depois Chris Stapleton com Tennessee Whiskey, Ana Popovic com Slow Dance, Lara Price com Crazy, Big Edson com Bonfire Sleep, e fechando o Panela de Rock de hoje, John Bonamassa e Beth Hart, gravado ao vivo em Nova York, You Take Care of You, You Take Care of You, fechando o Panela de Rock de hoje. Então, espero muito que você tenha curtido. A semana que vem a gente volta. Não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de origem. Vamos nessa. Luz para fechar o painel. Fui. Tudo cinza onde havia cor. Peço a Deus que fique tudo bem. As suas coisas estão todas lá. Falta coragem pra poder doar. Tipo estranho de solidão na alma e no coração. Sei que você está em um lugar melhor. Com o amor que me deu, nunca estarei só. Se o universo me permitir, volto a te abraçar, te beijar e te ver sorrir. Telefone no meu nunca mais tocou. Peço a Deus que fique tudo bem. As suas coisas estão todas lá. Falta coragem pra poder doar. Tipo estranho de solidão na alma e no coração. Sei que você está em um lugar melhor. Com o amor que me deu, nunca estarei só. Se o universo me permitir, volto a te abraçar, te beijar. used to spend my nights out in the barroom. Liquor was the only love I'd known. But she rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You get one song What's on my friend? And when the music stops, we say goodbye. And then I'll be moving on with my life. Don't stay too close to me. Keep your hands where they're supposed to be. It's just a slow day, not a romance. You know you've got no chance. It's just a slow day. Maybe you're lonely, you don't even know me. There's not a chance, don't even ask. It's just a slow day. You have had me in your sight since the moment I walked in here tonight. Well, all right, I'm gonna let you leave, even though this is something I don't need. So don't get your hopes too high, 'cause I'm not looking, I ain't looking for Mr. Right. It's just a slow day, not a romance. You know you've got no chance. It's just a slow day. Maybe you're lonely, you don't even know me. You've got no chance. Just a slow day. I'm not gonna tell you how I feel about you, and you can't make me fall in love again. And whatever spell you think you've got me, well, guess what? You're almost out of time. Just a slow day.

I'll tell you I don't care. But I still feel your fingers all running through my head. And it's driving me, oh, it's driving me crazy. Oh, the love that you left behind. I feel so lonely. Oh, you're, oh, it's driving me out. Thank you. Can't stay awake forever, and I don't know what I'll do. Can't stay awake forever, and I don't know what I'll do. Cause I don't want to sleep, cause maybe I'll dream of you. Toss and turn in all the night long. Miss you, woman. Gone too long. I don't want to sleep. No, I don't want to sleep. I don't want to sleep. But maybe I'll dream. I know what I wanna do. just